Ora boas, cá estamos nós para mais uma hora mais negra e vamos começar com Emma Ruth Randall com o tema Some Heavy Ocean. Tema Always Then. We'll be right back. Agora vamos ouvir o Arpente com o tema Discovery. Industry com o tema Selling Icons. Yeah. já de seguida Red Sun Revival com o tema Mistakes. Thank you. Midnight com o tema No Love. agora vamos ficar com Michel Gorevitch com o tema Temptation. Meet me by the tracks, love me a good degenerate romance, with a side of class, champagne and oysters in the underpass. Life is suffering, but less when we're skinny dipping. Want you close to me, but life is short, so better make it three. Twitter Disaster. Yeah. Agora FM Ataque e Vandal Moon com o tema Curai, Curai, Curai. Agora RBG com o tema Nothing Really Changed. Agora uma música que sai um bocadinho do género da Hora Mais Negra, mas achei por bem passá-la. São da banda Jefferson Airplane com o tema White Rabbit. É sobre cogumelos mágicos. chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Agora, X Pastoei com o tema Durdu Dunia. We'll be right back. agora Trepanen Paul com o mix Asian Dub Foundation, o tema Survival Dub. Thank you. vamos acabar por aqui. Para a semana cá estaremos com um novo programa. E só me resta dizer hasta la vista, baby.